venha comigo se quiser viver. Estamos aqui nós, aqui é Joel Suki e ele morreu bem aí. Meu Deus do céu, mano. Aqui é o Jota e provavelmente eu preciso de um hexagrama invertido. Falou, Manel! Ok, macho. É isso? Rafa, ah, mas não falou no rato, eu, né? Porque vocês estavam discutindo aí como é, mano. Eu sou o Neto Maru e eu também tenho dois amigos magos, sendo que o Manel pesa 35 quilos. No cast passado o Manel era bem... E no episódio de hoje... Vamos falar sobre assombrações. É isso? E-mail. Correio. E vamos para mais uma semana de mesmas e vamos lá. E vamos para os nossos recados das trevas nessa semana, Neto. E como sempre, a gente começa lembrando pro pessoal acessar, incrível que pareça, né, vai que alguém não acessa, o azileitor.com.br, né? Exato, cara, a galera aí do feed aí que não, nem passa pelo site, né, cara, dá uma passada lá pra ver o que é que tá rolando lá no site, bicho. Outra coisa também é no Facebook, né, cara, a galera aí que ainda não curtiu, dá uma entrada lá no facebook.com.br. A gente sempre lança os episódios por lá, né, cara? No Twitter também. Exatamente. Vale a pena seguir a gente nas redes sociais, né, cara? No @azileitor, né, no Twitter. E você que já curtiu @azileitor, peça pros seus amigos curtirem, né? Dá uma olhada lá e tal, recomendo pros amigos, cara, curte aí e tal. Isso, esse é o canal que vocês podem falar com a gente, né, cara, diretamente. Exatamente, mande. Outra coisa que ajuda também a gente é clicar nos links da Saraiva, a gente não cansa de falar, né, cara, isso aqui. Até porque quebra um galho danado, né, a última coisa que o cara tem que cansar é de dizer os links da Saraiva. God of War Ascensions já entrou lá em pré-venda na Saraiva, cara, com preço reduzido. Pra você que ainda não viu, dê uma olhada no trailer, o jogo tá muito bom. E se pensar em comprar, né, compre pelo Azileitor. É, e se você não tem o PlayStation 3 e nem o God of War, compre lá também, né? O play os dois juntos, né, cara? E como a gente tá aqui falando sobre assombrações, né? A gente vai anunciar aqui o livro do The Walking Dead, O Caminho para Woodbury, que é um livro que tá fazendo um sucesso, é um doido, cara. A série do The Walking Dead tá fazendo sucesso. Cara, hoje em dia, tudo que tem a marca The Walking Dead, mano, tá vendendo muito, tá, vendendo, mano. Tá pegando o gosto, é. Ele estreou agora na TV aberta, né? E se você não tem, cara, clica aí no banner, compra lá o livro The Walking Dead. Tem um jogo também, né, o do PS3, do Xbox. Inclusive, também o jogo do PS3, o Xbox tá fazendo um sucessozão doido, né, cara? Tá, bicho, ele ganhou até alguns prêmios, né, já. Pois é. Melhor jogo, jogo do ano, cara, tá? É alguma coisa Kirkman, né, que criou The Walking Dead, o bicho deve estar nadando no dinheiro, né, cara, porque... Pois é, cara. O pessoal gostou e tu tá adquirindo tudo da franquia, e tudo da franquia você, Walking Dead, né, você pode achar no azileitor.com.br, né? Exatamente. E o local A locadora do Azila 4 já está no ar, cara, do Prince of Persia, o jogozão clássico aí, cara, né? Muita gente tinha pedido, né, cara, esse jogo aí. É, e é um jogozão clássico, né, cara? Vale a pena relembrar no Locadora do Azila. Tem um link aí embaixo pra você assistir também, né, cara? Pra quem acha que o Uncharted é difícil, né, tem que dar uma conferida nesse vídeo aí. E a gente tá voltando aí com a campanha Indica o Azileitor pra 7 amigos, né? Exatamente, cara. Tem que ser 7 amigos, porque 7 é um número... É o número da pirâmide, mano. Pra poder o esquema de pirâmide funcionar, tem que ser 7. Então faça isso aí, crie correntes de e-mail. Não sei se no Facebook existe essa parada de corrente, mas se existe, mande também. Indique aí para o maior número de pessoas que você conhece o Azileitor, né? Pois é, cara. A gente quer aumentar a nossa audiência, né, cara, do site, do podcast. Nós queremos fazer mais pessoas felizes, né? É, cara. A gente quer aumentar a quantidade de comentários, por isso, quando você terminar de escutar, comente aí. É muito foda, cara, quando a gente recebe muito comentário, né, no episódio. É, cara. E, inclusive, tem um recado aqui referente à nossa última leitura de e-mails, né? Do e-mail do último programa, o nosso ouvinte, Alan David, manda um recado para o Manel. Sim. Dizendo que, cara, eu acho que vou passar aquela anã que tá me dando bola para ele. É. Pelo jeito, o cara não deixa passar nada, inclusive anãs afrodescendentes asiáticas. Asiáticas. E vamos para as vaziladas. Olha aí, primeira vazelada aí que a gente tem. O Lucas Lima disse que eu dei uma vazelada porque eu errei o nome dele. No vídeo do Garcia Júnior é Lucas Melo e não Lucas Lima. Aí quem é que me garante que o nome dele não é Lucas Melo Lima? É. Carro até um trava-língua bom, né? Lucas Melo Lima. Diz três vezes bem rápido. Lucas Melo Lima. E o André Tatibana diz aqui: altas vaziladas nesse cast, hein? Jota, Demolidor foi foda, né? Demolidor. Demolidorzão foi escroto mesmo. E buscar a espada na livraria. O Symphony of the Night também, né? Na verdade, não é livraria, né, cara? Biblioteca, né? Livraria onde vende os livros, né? Oh, isso não, ó, livraria é foda mesmo. Tá, mas agora desse comentário aqui, cara, eu vou em defesa aqui ao Jota, porque... Que vende livro, né, lá também. Tem pois é, cara, tem um velho lá vendendo lá os mapas, os livros, os pergaminho lá, então eu acho que é uma livraria ali. Ah, isso aí é putaria. É. O Ed diz, pô, nem sempre o boss do Zelda é o mesmo, não, cara, o Ganon. O Vaat é legalzinho, o Majora Mask também, hein? Tem um monte. Sendo que aqui a composição do e-mail dele eu não entendi, não. É mais um comentário livre, né? Boa, é, pois é. Parada dessa e tal, mas tá anotado aí. O vilão do Zelda nem sempre a mesma, vamos valorizar os inimigos. E vazilada aí, não creditada, né? Pra quem tiver essa vazilada. É, que foi no rolete aí. Vai pro PC, né? Essa daí vai PC. Tiago Almenara diz aqui, vazilada do Neto aos 18:46. Quem usa o microfone soldado no peito é o Silvio Santos e não a Algil, olha aí. A Algil também usa, cara. Não usa, não. Eu acho que usa, cara. Eu sei que ele tem um microfone dourado, normal, né? Que ele... Agora eu também tenho quase certeza que ele usa soldado no peito. Dá uma olhada aqui rápida no Google Images. Se aparecer alguma foto dele com a parada no peito... É porque a do peito era na época que esse bicho dançava, né? Pois é, mas começo de carro foi o que a gente diz, é o Raul Gil versão showman, né? Primeiro e-mail, Agna Carini. Olá, galera do Azila, tudo bem? Meu nome é Agna Carini. Por favor, não fresque com meu nome, porque é nome de dragão. É putaria demais aí. Na verdade, não é nome de dragão, né, cara? Sabe que ela não é assim, mano. Tu leu minha mente, mas eu ia dizer isso aí. Foi não? Oi? A Agna aí não tem nada a ver com dragão, não, cara. É, mas porque a Agna lembra Ígneo. Ígneo? Mas o Ígneo é o dragão da onde? Breath of Fire? Não lembra dragão. A parada de fogo e tal. A Agna não é a mãe do Ryu, não? Do Breath of Fire? Também. Também, né? Não tenho muito o que falar a respeito dos últimos casts. Jack Chan e chefões dos videogames. Não sou fã de filmes de pancadaria. Apesar disso, estou tentado a dar uma olhada na filmografia do Jack e garimpar alguns filmes para ver. Tem um... O filme do Jack tem muitos que são românticos, mano. Não é só pancadaria, não. É, tem um que é romântico mesmo, mas tem pancadaria também, né? É, né? Porque senão o pessoal dormia, né, no filme. Tenho uma fobia desgraçada de sangue, hospital e injeção. Quando vocês começaram a falar sobre o tanto de osso que esse cara já quebrou e o Neto ressaltando isso, o sangue espirrando, foi logo me dando uma tontura. Dei uma puladinha dos minutos, porém, apesar de minha falta de interesse no assunto, ainda escutei, pois sempre dou várias risadas com o AzillaCast. Isso aí é o objetivo. Mesmo o tema não fazendo o menor sentido, a pessoa continuar ouvindo. É. Não, eu aviso aqui pra Agna, cara, assista os filmes do Jack, né, que são bem leves, né, os filmes dele ali realmente são feitos pra crianças, né, cara. O segredo do filme do Jack Chan é você assistir o filme quando começar os créditos, se você não gosta de ver sangue nem nada quebrado, aí você para o filme. É, né? Exatamente. Que a parte que aparece o Jack Chan se lascando, se quebrando, é depois dos créditos, que são os erros de gravação, né. Não, mas vale a pena dar uma assistida, né, cara, no Police Story, no Mestre Invencível. E são filmes fodas. Cara, ela podia começar com o Mr. Nice Guy, né? Mr. Nice Guy, né? Por um kickboxer muito louco. Já o cast sobre Os Chefões me senti um pouco mais em casa. Só não me senti mais porque, enfim, nunca chegava em chefão nenhum. Na época do boom das locadoras, eu era a única menina no meio de vários primos homens, olha aí. E por diversas vezes eu pedia para ir na locadora com eles. Mas acho que, devido à minha pouca idade, minha única preocupação era quebrar os tijolos no Mario! Inclusive, olha, na verdade, eram os humanos, né? Os tijolos aí, a gente aprendeu aí no último cast, né? Meter a pena nos jogos de briga de rua, onde sempre morria e ficava jogando a mesma fase repetidamente. Não lembro direito quem falou que Alex Kidd era foda. Mas tenho que concordar. Na verdade, foi o Bala, né? Pois é, o Bala nunca finalizou, né? Não, mas parece que ele conseguiu jogar na última fase com a parada do save stage, né? Alex Kidd era o meu jogo predileto da infância, olha aí, cara, de muita gente também. De muita gente. Meu primeiro videogame, meu sonho era ter o Alex Kidd pro cara jogar em casa, mas achava muito irado. É, era foda mesmo. Foi nostálgico lembrar dos meus irmãos gritando, corre que lá vem a Alminha, rapaz! Vixi, mesmo, essa parte da Alminha era tensão, mano. É, a Agna aí fazendo. Se liga, tu, que era Alminha, o cara batia num quadrado, aí, em vez de sair dinheiro, sai uma alma. É. Era irado mesmo, cara. E a Agna aqui fazendo referência ao episódio de hoje, né, cara? Pois é, aí. Isso aí também dava muito medo. Quem jogava mesmo era o meu pai, olha aí, cara. E quando o cabra se empolgava, passava o final de semana jogando e não deixava ninguém encostar no console. Aí era foda. Mas se bem quando o cara é criança, ele dá maior valor ver os outros jogando também, né? É, era aquela parada bem social, né? Ali na época da locadora e tal. Só sei da fase da motoca no Alex Kidd, porque meu pai jogava muito, olha aí. Bom, galera, a verdade é que não vim aqui pra isso. Vim para falar sobre o que aconteceu nesse último final de semana. Caralho, meio gigante. Ela disse, não, a gente não vim aqui falar sobre isso não e tal, né? Mas é bom, é meio grande mesmo. Esse último final de semana, assisti o Locadora do Asila 3. Eu estava acordando no sábado, abro o Facebook e lá está o vídeo novo. Na empolgação, começo a assistir, pois não sabia o nome do jogo. Mas lembrava de já tê-lo jogado. Ela fala aqui do Earthworm Jim. Uhum. E pra minha surpresa, o cabra que estava apresentando o vlog não era o Joel Suk, velho. Olha aí, velho. É, né? Pegou muita gente surpresa isso aí. Era o Joel, e fiquei impressionada de como o Joel é parecido com meu irmão mais novo. No ato, fui mostrar o vídeo pra minha mãe e ela disse... Mãe, olha só o vídeo daqueles caras do programa da internet que a senhora gosta. Olha aí, mas a senhorazinha aí, mãe da Agna aí. É, mas ele aí tá o terror das mamães, mano. Beijo, um abraço pra mãe da Agna aí, né, cara? O irmão mais novo dela também, né? Que é teu clone aí. Aí ela disse, ah, coitadinha, ficou olhando assim e tal. Deve ter demorado uns 40 segundos pra se tocar que não era o filho dela. Enfim, mostrei o vídeo pra todo mundo da família. Provavelmente vocês ganharam alguns novos ouvintes. E ainda... telespectadores, né, nesse caso. É, ouvintes também, né, cara? Deve ter passado a Asila também, né, e tal. Se não passou, passe, né? Pois é. Ainda indaguei meu pai sobre a possibilidade dele ter andado fazendo os filhos por aí no meio do mundo. Porque é impressionante como esse menino tem clones, olha aí. O pai da Agna aí, né? Tô tentando tirar uma foto do cabra pra mandar pra vocês mais tarde. Mas é isso. Um beijo, gente. Continue com um ótimo trabalho. Olha aí. Próximo e-mail do Leonardo Michio Nagai. Também ninguém sabe se o cara é japonês, né? Ou se é um fictício. Se o cara é indiano, né? Fala aí, galera azilada. Aqui quem fala é o Leonardo. Sou ouvinte novo da ZilaCast, mas já ouvi quase todos. Sou de São Paulo e vocês são o melhor podcast que eu já ouvi e gostei muito. Olha aí, cara. um cara descendente asiático dizendo quase leito, é o melhor podcast do universo, né? Deve ter um fundo de verdade nessa história. Mas será que ele é do bairro da Liberdade, cara? São Paulo, né, e tal? É, né? Isso é um estereotipozão foda, mas é tudo... Gostei muito do cast do Jack Chan e elogiar muito o trabalho de vocês. Tu vê que ele poupa aqui os verbos, né? Ele vai logo o que é o objetivo. E é isso aí. Valeu pelas horas. Morri de rir. E é isso aí, a galera zilada. Falou. Ei, japonês é assim, né? E seja bem-vindo, Léo Leonardo. Espero que ele espalhe o Azileitor pra comunidade, né, e tal. Exatamente, cara. Você tem que passar aí o AzilaCast pra galera, né? Pros seus amigos aí. Se realmente ele for da Liberdade, mande um e-mail pra gente, que a gente tem umas coisas pra encomendar, né? Próximo e-mail é do Ciro Sakitani. Olha aí, mais um japonês aí, ó. Se o Leonardo não for, o Ciro é, hein, Ciro? Se você morar na Rua da Liberdade, aliás, no bairro da Liberdade, né? Analista de sistema sênior, São Paulo capital. É, não é do bairro da... O cara é fodão, viu, mano? O cara é sênior. Pois é. Sou asilado das antigas, já ouvi todos os programas, mas acho que esse negócio de ficar criticando o sotaque é uma falta de algo mais inteligente para se comentar. Olha aí, cara. Se um japonês tá falando isso aí, né? Japonês não mente. Inclusive, tu vê aquela parada do ministro do Japão. Esse bicho diz, rapaz, mano, o cara que passou de 80 anos, mano, no Japão, mano, era pra morrer logo. Esses bichos estão a cara. Tu viu essa reportagem aí, mano? Eu não vi, não, cara. É, mas sinceridade japonesa. Quem não tiver sabendo dessa parada, depois procura no YouTube, mano. Conhecida, sinceridade asiática. Parabéns para todos vocês pelo programa. Espero que o AzilaCast domine a galáxia, olha aí. Estamos quase lá, falta dois dedinhos. E pra gente dominar a galáxia, mande o link do AzilaCast pros seus amigos, né? Bom, agora que fiz um carinho, vamos ao beliscão. Shivaria. Joel Suki, Hapkido como estilo de Kung Fu? Vazilada! Pode escutar lá no minuto 26.5, olha aí, cara. O cara manda até o minuto aqui, velho. Se fodeu agora, tô nessa aí. O programa do Jack, olha aí, cara. Acho que como prenda você deveria fazer um vídeo de 2 minutos imitando o Psy do Gangnam Style. Eu inclusive queria sugerir pra pagamento de vazilada a dança do passarinho do reggae, mano, que o Manel mostrou pra gente essa semana. Eu até achei muito mais estilosa do que o Gangnam Style. Eu ouvi em algum local que o Hapkido é o Kung Fu, só que pros japoneses, entendeu? Ah, é? Por exemplo, a gente chama de Kung Fu, na China é outra coisa, né? Acho que é Kung Fu, sei lá, é outro nome. É. No Japão, eu tinha ouvido falar que os japoneses chamavam Kung Fu de Hapkido. Não, acho que não é Kenpo, não, que eles chamam lá, e no, na Coreia que eles chamam de Hapkido. Deve ser agora alguma coisa assim. Confundiu. Que eu me lembro. É, por aí. Eu me lembro ali do Hamameio ali, que a galera. Tinha um cara que treinava Kenpo, né? No Hamameio ali. Eu não sei porque eu tô na mente de Kenpo havaiano. Kenpo havaiano. Isso aí era bizarro, né, cara? Kenpo havaiano. É, eu não sei porque eu tô com isso aí na mente, mas tudo bem. Próximo é do Lucas Costa, de 14 anos, de Almenara, né? Olha aí, a cidade mais asilada do Brasil, né, cara? Depois de Fortaleza. É. É a única cidade que permite que um cara de 14 anos já trabalhe com engenharia civil. Pois é. Vale ressaltar também, a gente já falou, mas vale ressaltar de novo, que o primeiro prefeito de Almenara é o Cana Brava, né? Bota aí no Wikipedia pra vocês verem aí. Manel Cana Brava. Bom, estou esperando o ano terminar para comprar o meu PS4, que será anunciado no meio do ano e lançado em novembro. Olha aí, o cara é antenado, né? É, pois é. Mas enquanto isso não chega, irei para o meu PC com a EVGA Z, tal, é um computador razoável aqui. Ele botou o hardware dele todinho, mas como isso não é um fórum de hardware, né? Bem, logo comprarei, só que com o meu dinheiro, pois aliás eu já trabalho e não sou vagabundo como certos colegas meus, que um deles se destaca entre eles como discípulo supremo do Isaías. Ixi, Maria. Olha aí, o Isaías fazendo já história em Almenara. Uma vez eu estava com meu celular parado, aí ele perguntou, ei mano, me empresta aí o seu cartão de memória. É bem isso, mano. Tá aí, mano. Nunca ninguém pediu o cartão de memória do meu celular, ó. O meu também não. Invocado, ó. E aí, o pior. É. Beleza, quando chega uma semana depois, eu peço a ele. Ele ainda emprestou. Ó, o Lucas aí é bicho gente fina mesmo. É, pois é. Agora vem o lance Isaías. Esse aqui é marca registrada. Esse aqui é foda. Aí o amigo dele diz... Aí o Lucas chegou e diz, rapaz, aí, mano, cadê o meu cartão? Aí o amigo dele diz, não, eu vendi. Depois eu te arrumo outro. É isso, puta, mas isso aí é a assinatura do Isaías, viu? Isso aí, mano? É Isaías total, velho. Puta merda. Outra vez foi quando eu tinha comprado uma Beretta. Beretta? Véio? Já veio isso, velho. É, mas a Almenara, mas é tipo Springfield, mano. Pode véio. Tudo, tá? Uma arma de atirar pregos, caco de vidro, tudo. Tudo que passar pelo buraco daquela porra. Deve ser uma arma de ar comprimido, né? É, né? Esse bicho pediu emprestado e vendeu a arma, ó, depois disso. isso é uma modalidade, mano, de furto mais educado, né? O cara não rouba o cara. O cara pede emprestado, vende e fica com dinheiro. Pois é, né? Bom, depois dessa merda toda, eu não empresto mais nada pra esse cara. Ele tinha feito amizade com um aluno novo da escola. Quando eles estavam conversando, esse novo aluno disse que tinha um Xbox 360. Eita, olha, porra! Lá vem o um golpezão fodástico, né? E que ia levar o Xbox na casa dele. Vixe, Maria. Eita, fodeu todinho aí. Chegando lá, esse novo aluno disse que deixaria o Xbox um dia com esse meu colega. Rapaz! 4 horas depois que ele voltou para buscar o relógio que tinha esquecido lá, passou pela sala e não viu o Xbox. Ixi. Rapaz. Ele foi procurar esse colega malaca dele, né? A tia do colega malaca disse que ele falou que já tinha saído há umas 4 horas. Aí tu se ligou aí, né? O cara emprestou o videogame assim que o cara saiu. O amigo malaca, né? O discípulo Zé, saiu com o Xbox. Pois é. 2 semanas depois descobrimos que ele tinha mudado de escola. E esse meu colega nunca mais foi visto por mim, nem ninguém que eu conheço. Irmão, o cara fugiu da cidade com Xbox, cara. Caralho, bicho, puta merda. Puta merda, viu? O cursinho do Isaías, cara. Isso aí foi Isaías. E manda o link aí do episódio do Isaías pra ele, né, cara? Mas tu vê como aumentaram uma cidade tão gente boa que ainda existe pessoas puritanas, né, mano? Ué, mano. Porque o cara recém conhece um indivíduo, mano. E o cara emprestar um Xbox é gente fina demais, viu, mano? Isso aí é, eu tô doido. Jota, explica aí como é esse negócio do hexapenta não sei o que grama aí. Hexagrama. Hexagrama. Vou dizer antes, mano, que o motivo do cash é que o Jota tá sendo perseguido por espíritos, mano. Meu Deus do céu. Esse aí é um programa, como é que o pessoal chama, mano? É utilidade pública, é? Utilidade pública? É, mas pode salvar a vida de alguém, mano. Se algum ouvinte estiver sendo perseguido por espíritos também. Tava eu, o Jota, o Neto e o Bala, mano, a gente conversando. E aí, não sei porque o Jota começou a falar de espírito, mano. Desse negócio do que a câmera funciona como um sexto sentido, né? A câmera, ela capta algumas coisas que a visão humana não consegue captar, né? Não, que o Jota é doido. Esse detalhe aí. A gente tem um teste clássico que os ouvintes podem fazer aí, né, Jota? Cara... Ixi, dá pra fazer, qual é que eu vou fazer aqui em casa? Só tu pegar qualquer câmera, olhar através da lente da câmera e apontar um controle remoto pra lente e apertar qualquer botão do controle. Aperta o controle da câmera e a câmera sai cantando. Não, presta atenção. Aí sim, hein? Aí... Porra do cão, né? O bicho sai cantando. Aí, né? Realmente um aparelho que é produzido pra fotografar, o bicho sai cantando. Como é que a mente do cara trabalha desse jeito? Uma máquina fotográfica sai cantando, mano. Vai, Rico, mas... Isso é uma câmera de um celular. Olha através da lente da câmera, pega um controle remoto e aponta em direção à lente. Depois, tu segura o botão do controle ou fica apertando, que tu vai conseguir ver o raio que o controle remoto emite, que teu olho não consegue ver. Você foi o salário do Manaus de quem queimar a câmera, hein? Bicho, tá um xing-lingzão violento, mano. É o capitão dentro do controle, é? É aí dentro, velho. Isso aí não explica aquela parada que o pessoal diz que as câmeras fotográficas elas podem captar os fantasmas, não? Eu pensei que tu ia dizer que isso aí justificava o fato de fotografia roubar uma do cara, ó. Aquele joguinho do PS2, as câmeras têm poderes de capturar os espíritos. Não, mas aí no jogo do PS2 ele não captura, ele afasta os espíritos. E o que ele afasta destruía, né, na verdade, os espíritos, né? E não, ele espanta. Você nunca, no Fatal Frame, você não mata nenhum espírito, não. Tô dizendo, mano, como esse bicho tá louco, mano. Como é que tu vai matar um espírito, mano? É sério. Você já tá morto. Mas esse negócio de. Agora esse negócio de fantasma é um negócio que dá um medozão violento, viu, mano? Só é o C-30 todinho, mano. Já é bobão, mano. É bem. Não, não. Não é medo nada, não, mano. O cara é. Né, como é? O olha. Mas por que tu tem medo, Joel? Tu já viu? Por que tem medo? Ele é sem futuro demais, doido, mano. Joel é um fuleiragem. Eu me lembro de uma matéria, mano, que o Gugu fez. Ratinho, né? Se escorrer aí é cara de quem assiste o Ratinho, mano. É Gugu. Não. O ratinho. O ratinho que bota umas paradas baca pesadas, mano. O cara vê. É, aí no meio da matéria dos espíritos daqueles uivados doideira, né? O cara se arrupia todinho. Gugu, mano, esse bicho no Domingo Legal, mano, fez um dia. Vixe, meu irmão. Uma matéria sobre vídeos de fantasmas, mano. Puta que pariu, mano. Uma é aquele semana. Do caminhoneiro, né? Sem dormir, Joel. Aí, uma semana, mano. O cara sem dormir direito. Caixa, meu irmão. É, esse do Gugu teve um que eu me arrubiei, ó, mano. Era um do espírito da estrada, mano. Estrada já é um negócio assustador, né? O cara vê assim uma estrada de noite, mano. Esse aí, mano, era uma parada dessa, mano. O cara tava na estrada e tal. Ele chegava e uma mulher pedindo ajuda, né? E tal, na estrada, que o carro tinha virado e tal. Aí ele foi lá, né? Ajudar a mulher e tal, encontrou o carro capotado e tudo. Ixi, Maria. Aí salvou, né? O cara que tava também dentro do carro, acho que era um motorista, sei lá. Aí diz aí, mano, que quando ele tirou o cara que era um motorista, a mulher que pediu ajuda pra ele na estrada, mano, já tava morta, decapitada, mano, dentro do carro. Que isso, cara? Essa história, ela é, na verdade, um ponto de fala. Não, ela é uma lenda urbana e eu acho que ela é americana, na verdade. Não, se passou no Gugu é que é real. Mas ela é uma lenda urbana americana muito conhecida, cara. Tem certas histórias que tu conhece, tipo a Bloody Mary, que é a loura do banheiro aqui. Essas historinhas Bloody assim. Mary? Como é, mano? Aqui no Brasil, olha, aqui no Brasil o pessoal chama. Não, ó. Como é? Bicho aí, todo poliglota, ó, jovem. Aqui no Brasil chama ela de loura do banheiro. Ela originalmente é uma história de uma história dessas americanas. É do mesmo jeito, aparece nos colégios e tudo. Se você vai pro banheiro, olha no espelho, fala três vezes o nome dela e liga a luz de novo. Dá pra entender? Eu já é, ó. Gostosão sinistro. Ah, agora teve um do Gugu, mano, lá, mano, que tava passando um vídeo. Era uma câmera dentro de uma igreja, alguma coisa assim. Aí veio... volta, né? E volta. Aí tá, tinha um pessoal lá na missa e tal. Tava lotado. Aí vem uma cabeça passando, uma cabeça meio branca. Aí o Gugu dizendo, ali do canto! Eu, puta que pariu, velho. É uma igreja, eu acho que é na Europa essa. Tá bem lotada e tem. Aparece tipo assim, da esquerda pra direita, eu acho. Se for o vídeo que eu tô pensando, esse daí, se tu for ver direito, ele é um estandarte que o cara tá segurando. Como é? Mas o quê? É um tipo um estandarte que o cara tá segurando assim, se tu for ver do lado esquerdo, e tá pendurado. Na verdade, não é uma cabeça, não. É um tipo uma bandeira. Mas não tem aquele negócio do. Daquelas. Eu não sei se é seita ou se é religião, mano, que os caras fazem. Eles tipo chamam os espíritos. Ah, o espírito tem que parar, ó, esse negócio. Pô. Já é, galera. É. Ouvintes do meu Brasil, hoje o Joel não dó, pode ter certeza. Aí, é praxe, aí aparece, geralmente a mulher aparece, ou é a mulher, o espírito, sei lá o quê, aparece num panozão branco ali, ela vomitando um negóciozão branco, sei lá o quê. É um pano. Mano, tu sabe qual é uma parada que dá medo, mano, negócio de pano branco, mano? É usar a assombração do Chapolin, ó, mano. Nossa, é mesmo, ó, mano. Tu é doido, mano. Me lembro quando eu era criança, eu vi aquela encenação ali do... De qualquer assombração do Chapolin, mano, que é um cenáriozão escuro. E só um indivíduo bem magão, mano, andando com um pano branco, mano. Irmão, aquilo ali dava um medo doido, mano. E o Chapolin, mano, o Bolanhos, esse bicho também era esperto, mano. Ele usava o mesmo efeito do uivuzão que o ratinho usa, mano. O cara ficar arrupiado ali. Não, espera aí, então tu tá dizendo que o Bolanhos copiou o ratinho. Não, o ratinho é o Bolanhos. Né? O contrário, né? É claro, mano, todo quadro da programação do SBT, mano, tem alguma coisa inspirada no Chaves e no Chapolin. Não, mas essas cenas aí do Chapolin, realmente, quando o cara é criança, mano, o cara se assusta, mano. É, irmão, ficava morrendo de medo, mano. Mas aquela do Yeti, você lembra tudo do episódio do Yeti? Nossa cara. Então o Chapolin, ele fica olhando pra câmera, aí começa a tocar aquela música. É o cavistivo. Aí fica uma janela, assim, de trás do Chapolin, mano. Aí na hora que esse bicho olha pra câmera, assim, fica com o olho arregalado... E a música zona... Tan, tan, tan, tan. Aí vem o Yeti, aí fica parado lá, o Madrugas... E o Yeti, esse bicho anda todo meio tropeçando, né, assim... E aí na hora que o Chapolin vira, esse bicho sai fora, né? É, mano. E tem o episódio do fantasma também, que é o da cadeira ali que fica balançando sozinho. Essa daí é massa, o cara do final desse daí. No cemitério, né? É. Tem um do que ele vai ajudar a mulher a atravessar o cemitério. Esse aí é o do negócio do monstrozão lá do cara. O pessoal fica gritando mamãe, né, direto. Vocês estavam com medo da pegadinha da caveira lá no cemitério do Silvio Santos, né, mano? Isso aí é engraçado. essa daí nunca tapiou ninguém, não, mano. Que pariu. Tapiou. Mas tá aí. Mas eu pagava 10 conto pra ver o Joel naquele cemitério ali, ó. É doido, velho. Eu interagi. A carreira ia ser muito grande, ó. Nem a putaria, mano, porque o muro... A maioria dos cemitérios... O muro é alto, mano, e não... Só tem uma entrada, mano. E aí o cara não tem pra onde correr, né, mano? O cara atravessa na frente do carro, ou o cara corre pra um lado ou pro outro. É doido, é um desespero muito grande, mano. Isso é uma verdade, viu, doido? Por aqui os cemitérios são tudo gigante, mano. Aquele cemitério ali da pegadinha do Silvio Santos, mano. Chão dos bicho piores, não tinha nem pro, né? Mano. É que pode, mano. Não é, velho. Chão dos mais temidos, né? Aquele cemitério ali. Aí tem a versão da caveira vindo do carro e tem a versão da caveira vindo numa moto também, né? É, mas da moto. Bicicletinha, né? Vai pra buscar a pessoa. Não, eu nunca entendi, mano, como é que o cara faz uma pegadinha, mano. E o cara coloca, mano, um carro, mano, sendo controlado por um controle remoto, mano. Ora, porra, é o Silvio Santos, velho. O controle remoto, né? Produção zona aí do Silvio violenta, velho. Na época, mano, esse bicho era a segunda maior emissora de TV do país, mano. Na época. Ei, mano, aí, mano, teve uma vez aqui em casa. Eita, menino. Tava aqui essa do mano é da pesada, viu, mano? Tava dormindo aqui. E a minha cama era virada pra porta que dá na outra porta do banheiro. Sendo que é assim, meio de lado, né? Não é diretamente na porta, não. E hoje ainda continua sendo. Na época. É, de quina com a outra. Vocês reformaram a casa, foi, mano? Não, tá na mesma merda. Aí ela... Na época era assim, hoje em dia, por coincidência, também é, né? Ah, eu só sei, não, sabe doido, porque mudaram a posição da cama do Manel, vai pra ele... Ah, pois é, mano, a cama realmente mudou de posição, só não mudou foi o bicho. Aí, o truque. Tava aqui concentrado, dormindo, aí... Passou o Yeti na tua janela. Aí, não, normalmente, toda noite, meu pai, sei lá o que é que ele tem, que ele acorda durante a noite pra fazer pipi, né? Aí ele vai lá fazer o xixizinho e tal, não sei o que, bebê. Aí eu só sei, doido, que esse bicho foi... Não voltou, né? Mais. Não, ele foi, não voltou mais. Eu sabia que era ele, teoricamente, né, que eu ouvi a porta se abrindo, né? Aí eu tava naquele cochilo, assim, meia luz, né, aquele negócio, dorme no dorme. pegando o piabo, uma porra. Aquela piaba azul. Vai te lascar, mano. Você vem, mas assim também é pariu, né, mano? Aí eu dorme, não dorme, aquele negócio todo. Cochilei. Na hora que eu cochilei, eu ouvi a porta se abrindo, né? Vixe, Maria, eita. Aí o bicho é ele, né? É ele, é meu pai, né? Aí eu ouvi, macho, o problema maior da minha mente, mano, foi ouvir a trinca se mexendo, mano. A maçaneta, mano, fazia o ruídozinho, sabe? Aí a bicha tchic, soltou, sabe? Tchic, como se a pessoa solta, né? Ela volta pro canto. Tchic. Aí eu abri o olho, doido, mano. Eu olhei assim pra cima, mexi a cabeça assim pra cima, né? Pra olhar. Na hora que eu olho, mano, a porta do banheiro aberta, mano. E tava com o olho, ó. A luz fechada, mano. Pera aí, mano. Tu ficou com medo porque tu acordou e a porta do banheiro tava aberta? isso que deu medo, mano. Nossa, a porta se abriu, doente. Não, bicho, é burro, mano. A porta se abriu sozinha, mano. Ela tava fechada, entendeu? Fechada. E pra abrir, ela não coisa, mano. Ela não pode abrir se a pessoa apertar o bichinho assim pra fazer o trinco. Pra ela coisar. Só empurrando pra trás, ela não vai abrir. Nada. E a porta, a porra da luz, tava fechada. Então meu pai não entrou. Porque ele liga a luz, entendeu? Se ele fosse, ele entrasse, ele ligava a luz e ainda fechava a porta. Porque ele tem esse costume, ele não deixa a porta aberta realmente. Aí eu olhei assim, doido. Aí, doido, não é meu pai não, ó. Aí eu dormi, fantasma, filha da puta. Aí eu fui, me virei, aí fui dormir. Virou, ficou se cagando. Fantasma, filha da... E daí, é por isso que o... Como é que deu o João? Disse que chegou pra pegar o Manel lá no trabalho, esse bicho todo melado. Agora nessa semana aí que eu tinha assistido essa matéria aí do Gugu, mano. Tu é doido, mano. Era um sacrifício muito grande pro cara beber água de noite, mano. Tudo escuro. O cara se deslocar do quarto até a cozinha, mano. Puta que pariu, mano. O cara tinha medo de, no meio do caminho, o cara topar ali com o diabo, mano. Como é, mano? Tava com medo de tu encontrar o demônio, mano. É tá jogando droga, muito, né? Isso é drogas, mas tem que deixar disso, mano. É, mano, um cara que estuda aí a vida dos demônios contemporâneos, mano, o Jota. A negada é tipo Joel, mano, tem medo de encontrar o demônio dentro de casa, mano. Mas tu acha que o demônio vai entrar dentro da casa do cara? Vai entrar dentro da casa do cara de passeio, mano, de putaria, assim, mano. De passeio, de putaria, não. Putaria. Mas existe alguns livros que dizem que tem 72 demônios podem ser invocados. É o quê, mano? Então, tipo assim... Sim, eles podem ser invocados, mas eles andam assim nas caras dos caras e tal. Mas aí que tá, cada um deles tem uma função. Não necessariamente tem funções diferentes, mas tipo assim, alguns deles são usados pra fazer o mal, entendeu? Alguém pode ter invocado pra ir até ele, entendeu? Ah, então tem essa parada, né? Então o cara pode invocar esse bicho na casa alheia, né? Mas aí que tá, tipo assim, cada casa tem basicamente uma defesa espiritual, teu sentimento de lar por ela, entendeu? Tua sensação de segurança. Por isso que às vezes, quando a casa é assombrada, não tem um determinado ponto da casa que tu não se sente bem, porque é aquele lugar onde ela não é protegida, entendeu? É basicamente isso. Segundo alguns filmes, isso aí faz sentido. É onde não tem o círculo do Constantino. Ora, segundo alguns filmes, mano. Esse bicho aí é direto nos filmes, mano. Tu é espírita, mano. Não sabe dessa putaria, mano. Como é que segundo alguns filmes, mano? É, mano. Tu que era pra dar o parecer aí? Não, o especialista do programa é o Manel, velho. Não, mano, mas por que no coisa, no espiritismo, não existe essa parede de demônio, não sei o que, de chifre e tridente, não existe isso aí não, mano. Não, tem um tridente, como é que não tem um tridente, mano? Tu é doido? Como é que o cara é o demônio e não tem um tridente, velho? Tu é, mano? Como é que tu imagina ele com as mãos abanando, é? O demônio somos nós, a parte ruim do ser humano, mano. Tá entendendo? É doido, mano? A pessoa fazer ruindade, por exemplo, se o cabra que passou a vida inteira fazendo ruindade, aí o cara morreu, aí o espírito dele ficou perdido no meio do nada, entendeu? Ele vai pro umbral, sendo que o umbral muitas vezes é capaz de o espírito ficar aqui na Terra por um tempo, porque ele tá perdido, ele tá vendo a vida. Pronto, não tem o Ghost, se lembra do Ghost? Nossa, o cara não morre, o cara, o Ghost, ele sai espantando o cara, até o cara morrer, aí o cara, quando o cara morre, aí ele fica assustado, porque viu o corpo dele lá, e fica assustado, ai meu Deus, ai meu Deus, aí fica doidão, aí os espíritos em pretinho vêm e levam ele. Mas aí que tá, se tu... Eu, assim, eu não tenho certeza, porque eu não sou espírito. Pro espírito transcender segundo o espiritismo, ele precisa evoluir. As pessoas que são más e que não conseguem conviver, é sinal de que não são evoluídos. Então os espíritos ficam presos até conseguirem evoluir, mas todos os espíritos passam. Segundo o evangelho espírita, existe um umbral, que é o mesmo que aparece no filme lá do céu, lá, o lar, né? Lar, doce lar, como é o nome? O quê, mano? Não, mano, o lar que a tua mãe pediu. A... o lar que a tua mãe pediu. Nosso lar. Lar do... Nosso lar, mano. Diabo, lar, doce, doce lar. Diabo, é isso. Ai, Deus. Nosso viu, lar, mano. Existe um umbral, entendeu? Que é um pra onde, teoricamente, os espíritos vão assim que saem, tal. Por exemplo, um fumante, que é um cara que ele é um... ele é um kamikaze, tá entendendo? Ele é um suicida, entendeu? Ele é um suicida a longo prazo, mas é um suicida. Então, esse tipo de pessoa que tá se matando lentamente, não. Ele vai pro umbral, entendeu? Ah, por quê? Porque ele não é um cara que fez maldade na vida, ele é um do bem, mas ele é um suicida. Então, um suicida de primeira, nunca um suicida vai pro céu. A não ser que ele se mate pra salvar a vida de alguém, sei lá. Não sendo isso... Mas não sendo pode ser isso. Qualquer outra coisa, né? Não sendo isso, pode ser qualquer outra coisa. Eu vi em algum canto, algum documentário, sei lá o quê, alguma dessas matérias de novo, né? Do Gugu, da Record, sei lá o quê. Da Record, né? Porque o cara tava tentando explicar por que que a máquina fotográfica, ela podia captar espíritos. E aí ele explicava que o espírito, ele era feito de ectoplasma, alguma parada dessa aí. Ah, ver essas explicações também. Tu já ouviu falar da teoria? Tipo assim, a existência de fantasmas, existe diversas teorias. É. Existe a teoria da quarta dimensão, existe a teoria de que, na verdade, porque nossos olhos veem muito pouco do que realmente existe, tu sabe disso? Uhum. E que, tipo, é cerca de 10% que eles veem, é 3%, é uma parada muito, muito pouca mesmo, menos 10%, não sei quanto é não. Aí ele... O meu enxerga 5%. Percebeu que o Jota disse que o humano enxerga 10%, o Manel chegou lá e disse, o meu enxerga é 5%. Aí sim, viu? Como nossos olhos não enxergam direito, a gente não consegue ver, mas eles estão sempre lá, entendeu? A explicação mais plausível que eu acho realmente é o da quarta dimensão, né? O negócio do... meu nome? Do... Carl Sagan. Da maçã. É, o da maçã. Cara, mas assim, se, a mais plausível é a quarta dimensão. Mas a mais maneira, macho, é espírito vingativo. A mais maneira é daquele do Lovecraft, né? Não sei o que é Lovecraft. Do Cthulhu? Sim, mas vamos voltando. A gente sabe que os espíritos existem, que tem um que tá atrás do Jota. E como foi que o Jota descobriu isso? Mano, atrás do Jota aí tem Conde Drácula, tem todo mundo aí, capeta. É, mas tu sabe que no meu emprego antigo, mano, tinha a maior galera que era espírita, né? Aí eles diziam que tinham determinadas pessoas no espiritismo que adquiriam essa capacidade de ver espíritos, né? Aí, mas tinha uma mulher lá, ela já era até senhora e tal, já tinha os seus 30 e poucos anos e tudo mais. Tinha mulher com 30 anos, é senhora? Que pariu, cara? Isso é 40. Pra tu ver, né, como, pra tu ver como já é, o neto já tá acabado, né, mano? Ora, porra, eu tenho 20 anos, mano. Vocês ficam saindo aí com mulheres de 40, 45. A mulher tá acabada, tinha 30 anos. Não, Joel, o neto aí tá só o bagaço da laranja. Eu digo que a senhora porque a mulher é casada, mano. Ah. Aí o que acontece? Ela disse, mano, que ela tem muita facilidade de ver espírito. A mulher, mano, disse que o apartamento que eles moravam já tinha acontecido um incêndio, mano, lá. É. Aí morreu muita gente e tal, e ela viu espírito, mano. Macho, ela disse que era um negócio tão, tão impressionante que esse negócio da quarta dimensão que vocês estão falando, segundo ela, tem a ver com o psicológico da pessoa. Dependendo do transe que o seu cérebro fica, ele consegue captar esse prisma. Ela disse que acontecia muito, mano. Por exemplo, ela tava em casa, Já começava a cochilar, ficava naquele estadozinho mais em, se liga? Que o Theo fica tipo pegando piaba. É aquele que dá pra ver o saci, né? Pois é, aquele que dá pra ver o saci. Meu irmão, mancha, ela dizia que, tipo, ela tava deitada na sala nesse estado, ela enxergava nitidamente, vindo pela sala, um cara de só com a toalha enrolada na cintura. Ixi, Maria. Ela disse que começava a gritar, o cara olhava assim bem no olho dela, mas e voltava andando pra trás. Puta que pariu. O marido dela chegava correndo e tal, o que foi, não sei o quê. Mas ela disse que a situação era tão séria que o marido dela já sabia, mano. Quando ela começava a gritar, é porque tinha visto alguma coisa. É, mas tu já se tocou, tu já viu aquelas histórias que o pessoal, eu vi alguém. É, pô, do jeito que tu tá dizendo, de toalha num corredor, ou então eu vi dentro de um ônibus, dentro de um carro. O espírito que ele fica aqui, muitos, eles, quando é normal, né, vamos dizer assim, eles continuam vivendo a vida dele como se estivesse vivo, entendeu? Então esse aí que ela viu de toalha na cintura, ele tá indo tomar banho, entendeu? Ou voltando do banho. Irmão, agora essa entendeu? Mesma mulher, caralho, que deu uma review na minha espinha, foi que ela disse que tava dormindo. Aí tu se liga quando o cara tá dormindo e o cara vai despertando, né? E tava abrindo o olho aos poucos, mano. Minha irmã, ela disse que tava dormindo assim de lado, mano. Macho, assim que ela abriu o olho, mano, ela viu, mano, tipo o espírito assim de cócora, olhando pra ela, mano. Tu é doido, mano. Ela disse que deu um grito, mano. O marido dela pulou da cama, o cara quase morre, mano. Aí o que foi a mulher gritando? E tu sabe que a pessoa, quando vê essa parada, ela fica tipo num frenesi, mano. Ela grita, começa a chorar, parece que, tipo, dá uma ressonância. O espírito da pessoa, mano, que fica passando mal e tal, mano. Caralho, parada, mas depende, não, mas isso aí depende de quem recebe. Depende de quem vê. Pois é, eu não sei se já contei, mas eu já vi um espírito. Que isso, cara? No tempo que eu morava com meu tio, a casa dele tem uma sala bem grande e uma sala de estar bem grande, que são uma junto da outra, né? E tinha uma TV que era na sala de estar. Eu tava lá. E porque eu não queria dormir no quarto, porque no quarto não tinha TV e eu queria ficar assistindo TV. Aí eu peguei e fiquei lá deitado na cadeira. Aí eu peguei, eu vi alguém saindo da área, veio correndo. Aí foi e bateu assim na minha perna. Eu pensei que era meu primo pequeno, que tinha passado e não tinha visto ele. Aí ele bateu e saiu correndo. E quando eu vi, era uma meninazinha. Aí ela foi e entrou assim pro lado da cozinha. Meu irmão, caralho, me deu uma refilzão agora, mano. Puta merda. Aí eu peguei. Puta que pariu, mano. Aí eu peguei assim, peguei na minha perna, me sentei. Aí eu fico olhando pro lado da cozinha. Aí chorou, tu chorou. Não, verdade, eu fiquei chorou, assim, não. Mano. Eu fiquei meio estático tentando pensar o que tipo, podia ter sido. Aí eu pensei, não, cara, eu devia estar cochilando. Eu imaginei que tinha alguém passando pra lá. Aí eu peguei, fui e me sentei. Na hora que eu me sentei, eu vi a meninazinha correndo rindo, saiu da cozinha e entrou no banheiro. Que era assim, como fosse formado de U, que era a cozinha de um lado. Se ela corresse em U, ela chegava no banheiro. Ela fez isso. A casa só tinha um banheiro? A casa só tinha um banheiro. Ficou 2 meses sem. Não entrava mais. Aí, quando eu vi isso, cara, é pior que. Mijando na garrafa, 2 meses. Mijando na garrafa? Caralho, cara, bicho. E o pior merda. Não é isso, cara. O pior é que a porta do banheiro, ela atravessou a porta, cara. E a porta era colada com a porta do quarto, tá entendendo? Assim, a porta era a porta da cozinha, aí você vinha aí, era a porta do banheiro. Do lado da porta do banheiro, na outra parede, era a porta do quarto, cara. Aí eu peguei, cara, eu fiquei, puta que pariu, como é que eu vou pro quarto agora? Eu não ia mais no quarto. Ué, doido, eu não morava nem mais nessa casa, mano. Pior que eu peguei minhas coisas pro quarto, deitei lá no meu quarto, eu deitei lá no quarto, né, que é onde eu tava morando lá. Eu fui deitei na cama e fui dormir. Demorou um maior tempão, mas eu consegui dormir. Aí quando foi de manhã, eu acordei e meu tio tava conversando com minha tia e minha prima lá na cozinha, que não era filha dele. Aí a gente tava com todo mundo conversando, eu peguei e cheguei. Aí a minha prima tava falando, não, mas quem? Mas tu não sabe quem era, né? Ele falou, não, sei não. Eu pensei até que era o antes, aí eu falei, o que foi, tio? Ele falou, não, é porque ontem de madrugada tinha alguém batendo na porta do meu quarto. Eu fui atender, aí eu vi aquela pessoa pequenininha, eu pensei que era o Anderson. Aí quando eu liguei a luz, era a meninazinha, ela começou correndo e foi pro lado do banheiro. Aí eu, puta que pariu. Caralho, bicho. Mas se fosse eu, tinha saído era de casa e tocado fogo na casa. Tinha feito besteira, né, Sustou? Tocar fogo na casa. Assim, que eu saiba, ninguém mais viu nada lá, não. Mas meu tio falou até com o antigo dono da casa. O antigo dono da casa disse que antes dele tinha uma meninazinha que morreu lá de câncer. Ninguém sabe se era ela, tá entendendo? Aí é ela, meu tio disse que talvez seja ela, tá entendendo? Talvez. É o mais provável, realmente. Se ela morreu lá mesmo e tal. Ela morreu lá. Ela tava no hospital, tava muito mal. Aí será que tinha jeito mesmo de levar ela pra casa? Pra ficar em casa. Eu já passei por um caso. caso, sendo que eu não vi, na verdade. Eu só tive a sensação. Eu só tive a sensação, aquela leve sensação, que foi quando, no dia que meu avô morreu. No dia que ele morreu, no outro dia, eu senti como se alguém estivesse passando dentro do meu quarto. Sendo que, na verdade, eu não vi nada, mas eu... Deus me livre. Automaticamente, quando eu tive essa sensação, eu me lembrei dele. É. Sendo que não foi aquela coisa de assustar e tal, não foi... Foi uma coisa bem natural, né? Porque ele não é do bem, ou do bem. Ele é do mal. Mas aí que tá, eu não sei se é todos os espíritos que acreditam nisso, mas tipo assim, ter família perto não causa mal. Se você vê você em outra vida, você também não sente mal, você sente até uma bondade e tal. Porque às vezes uma parte do seu espírito tá presa em alguma era, tá entendendo ainda? E se o cara se sentir mal dentro de uma empresa? Aí o cara. O Joel aí me diz assim: pede demissão, né? Ô putaria. Manda o chefe orar, que ele é o mais poderoso de lá, né? Mas eu sou a favor de fazer a teoria do Joel aí. Tem que chegar pra tua, pra gente tem que tocar fogo em tudo aqui dentro, porque tá carregado. Se fosse resolver, né, cara? Vamos tocar fogo pra espantar os espíritos. O fogo transforma as coisas. É, mano, é nem animal que tu espanta com fogo, porra. Tocar fogo talvez seja até pior, porque eles podem entender como se fosse um ato de desrespeito e começar a te seguir. Vila da puta da casa! Como se fosse a moda da casa, né? Os caras, mas tá todo mundo tocando fogo aqui, né? E tal, mas vamos entrar nessa onda, né? Mas assim, ó, Neto, tu fala da mulher que via, mas sabe por que às vezes as pessoas começam a ver espíritos? Porque às vezes, assim, vamos supor que por alguma coincidência um estado de espírito que esteja, tu conseguiu se conectar e tu tá vendo alguma coisa, entendeu? É, se tu é uma parada de... Ela me disse que tem uma parada tipo de ressonância, mano. Não, pois é. Ele se tipo ressoa. Sim, aí que tá. Se tu chegar a esse estado de espírito, tu vê e tu continuar olhando e tu ser visto, tá entendendo? Tu, a partir dali ele sabe, cara, que tu tem uma ressonância que parece com ele, entendeu? Cara, ser aí, visto é putaria. Ah, mas aí se eu não quiser ser visto, mano, que eu acho que isso é uma parada zona pesada, mano. É só tu pegar, é por isso que eu tô dizendo, tipo assim, se tu, vamos supor que... O cara se esconde, né? O cara não quer ser visto, tem que se esconder, né? Não, não é isso que eu tô dizendo, tipo assim, vamos supor que tu, o espírito tá vagando há um tempo, ninguém consegue ver ele, de repente tu olha pra ele, tá entendendo? Aí, por isso que, tipo assim, se você não quer ver o espírito, não vá atrás de nada disso. E se você ver, finge que não viu, tá entendendo? Continua, mano. Finge que não viu. Porque, finge, tipo assim, que não viu o quê, mano? O espírito. Porque se de repente tu vê ele, ele pode começar a querer te pedir alguma coisa. Porque tu viu ele sabe. E é, mas os bichos são mala desse jeito. Não é que são mala, cara. É o desespero. Aí, mano. Se for o espírito do Manel, ele vai pedir. O cara não espera nem pegar uma amizade, mano. Chega logo. Tipo assim, cara. Quando o cara finalmente vê alguém que consegue interagir com ele, macho, ele vai atrás da pessoa, porque ele quer transcender ou ele quer alguma coisa pra ele continuar, porque se ele tá preso, alguma coisa tem de errado com ele, entendeu? Ele pode não saber, mas ele pode não saber que morreu, pode tá querendo alguma coisa, pode tá protegendo algo que ele tinha em vida, pode tá protegendo uma pessoa, tá entendendo? Pode querer ser achado, pode querer vingança, tá entendendo? Por isso que a conta do Manel aí tá zerada, né? Direto aí o cara... Então, o caso do Manel a gente já pode diagnosticar como encosto. Como encosto, né, dele? Pior de tudo, né? Nem o cara ver, nem presenciar, nem... É o cara ser, né? Porque aí já é... O sentimento do terror... Real é aquele terror que o cara sente, tem um pressentimento ali de que o cara tá sendo observado pra alguém. Puta que pariu, mano. Mas aí se encaixa no que a gente tava falando do teu avô, que tem espíritos que é mal, uma energia ruim, tá entendendo? Aí, por isso que talvez quando eu vi a menina, eu não tinha sentido nada, porque, tipo assim, ela parecia, ela talvez achasse que tava viva, tá entendendo? Então ela emalava uma energia que não é ruim. Mas se tu chega num lugar que sente energia ruim, cara, tu vai pra merda, tá entendendo? Tu se sente mal mesmo. Vai pra merda. Ô, oh, bicho, putaria, velho. As explicações do Jota, né? Tu vai pra merda, pô. Tu vai pra merda, porra. Mas tem, até doido, eu já senti demais, mano. Essa sensação, assim, de que o cara tá sendo observado, mano. É muito ruim, mano. Puta. E é eu que tô sendo seguido, né? Meu Deus. Mesmo, ó. As coisas, ó. pior ainda é o cara sentir essa sensação naquele momento que o cara tá querendo dormir, velho. Tu tem alguma televisão no teu quarto, daquelas antigas de tubo, espelho, alguma coisa assim? Aquelas ali são as amaldiçoadas, né? Não é por isso não, cara. É porque dizem que não, quando você dorme... Dizer, mas a gente não derruba o fabricante, não. Mas pode dizer que é uma parada... Não. Não é de mas, Deus, não, né? Com o pessoal disso. Eu tô dizendo que é tipo assim, porque dizem que quando você dorme, seu espírito ele pode vagar, correto? É. Pode o quê, mano? Pode vagar. E tipo assim, às vezes quando seu espírito tá vagando, o seu corpo tá vazio. E quando você dorme de frente pro espelho, o espelho, eles são tipo assim, mais. São um lugar onde as coisas transcendem mais fácil, entendeu? Aí, tipo. Aí por isso que, tipo assim. Não que eu diga, tipo assim, que vamos supor que, tipo assim, um espírito vai e passa. Por isso que tem até aquele ritual de você botar dois espelhos na boneca pra você tentar prender um espírito dentro da boneca. Puta que pariu, aí é. Como é, mano? Não, da boneca, mano? É tipo assim, é basicamente o seguinte, os espelhos, eles. Eu não sei dizer se eles atraem ou se eles são lugares onde os espíritos transcendem, entendeu? Onde eles transitam. Transcendem não, transitam. Por isso que dizem que, tipo assim, quando tu tá dormindo, teu espírito sai, correto? Então, teu corpo tá vazio. E isso, quando um espírito vê teu corpo vazio, às vezes ele tenta entrar, tá entendendo? É por isso que, tipo assim, tu não pode dormir de frente pra espelho. Às vezes, porra, talvez tu seja seguindo, tu seja sendo seguido, ou algo te esteja te perseguindo, porque ele quer teu corpo, tá entendendo? O negócio de quero seu corpo nu, né? Aí o negócio da televisão de tubo, mano. É porque ela explica, eu já cara. Ficou se com tu for ver a frente dela... Eu tenho televisão aí na casa dele, né? Da casa de 42, pelo antigo. Se tu for ver a TV de tubo, ela reflete, cara. Ela é que nem um espelho. Se tu desligar ela e ficar olhando de frente com ela, tu consegue se ver. Caralho, puta que pariu. Já agora fudeu. Só a galera rebolando agora, os ouvintes aí que tem monitor de tubo, mano. Só a galera rebolando pela janela e... Coisa do demônio, filha da puta, cara. E eu digo mais, viu? LCD, se você desligar, você consegue. LCD é pior, né? LCD é. Não, LCD não, LED. Se você desligar qualquer coisa LED, você também consegue se ver, tranquilo. É muito melhor do que a TV de tubo. Se você desligar LED, você vai pro inferno direto, né? Nem escala. Ixi, graças a Deus, viu? Graças a Deus, tu não tem uma LED. Tem uma LCD, vai de frente aqui pra minha cama. A LCD é a única que é de Deus, né? As outras pode... porque a LCD não dá pra ser, se tu desligar a LCD, a gente consegue se ver. Então a gente se salvou. Léo, tu tem uma LED ou LCD? Do modelo do tubo, mano. Do tubo, porque esse bicho é escroto. É a minha. É, Lulu, qual é aquela caixa da televisão? É LED ou LCD aquilo ali? Os dois? É LED. Como? Os dois? É porque LED e LCD também. Como é que a televisão é LED? Não, tá aqui, ó. Tem LED, LCD, TV. O nome dela é LED. Mas o LED não é a evolução do LCD, não? Eu tenho certeza que é, que eu também já vi um monte de televisão assim. É. Mas a gente não tá discutindo tecnologia, mas a gente tá discutindo qual é a TV que salva e a que não salva, mano. É fácil, desliga e se olha. Se tu conseguir se ver, pronto, se fudeu. Não tem aquela parada, acho que é alguma coisa japonesa, alguma coisa assim, que o cara segurar uma vela de frente pra um espelho, o cara pode ver alguma coisa. Sim, é japonês, eu acho. Japonês tem muito negócio desse de fantasma, tipo, principalmente quando tem relacionado à vela. O mais conhecido é esse, de você ficar em frente com o espelho com a vela e você contar 100 histórias de terror, e cada história você acender uma vela. Contar 100? É, aí quando você acender 100 velas, você vai embora. Ah, daí aí vai perder a graça, mano. Lá pela 100, 60 e cacetada. Eu entendi 6, mas 100? 100. Quem quer contar 100, mano? Só se for aquelas... Há muita falta que fazer, viu, doido? Que pariu. Só se for o Ari Toledo, né? se for aquelas curtas tipo a do Mudim, mano, dá pra... Se pegar do Mudim tudo... Se for tipo a do Mudim, dá pro cara contar umas 100. Os animais, eles têm uma sensibilidade maior, né, do que a dos humanos ali, pra perceber as coisas e tal. É, os gatos sentem bem facinho. Gato e o cachorro. O gato é o sagrado, mano. O gato é sagrado justamente por causa disso aí. É, O gato e o cachorro. Sagrado. Ó, da onde o gato é sagrado, mano? Isso aí é porque, gato assim, é um bicho sagrado no Egito, justamente por causa disso, que eles peitam o espírito mal. É. E a vaca não é sagrada na Índia, a negada farra montaria aqui, mano. Mas assim, mas ela não sente nenhum espírito. Toda vez que o meu gato, mano, ele fica parado, mano, olhando pra um ponto, um determinado ponto assim da. Começa a se tremer. Puta que pariu, mano. O que é que tu tá. Aí vem coisa, né? Aí vem coisa. Aí pode se preparar. O que é que tu tá vendo, pô? Mas, Joel. Pobrezinho do gato do Joel já é assustado, viu? Pega na história. Todo mundo sabe porque o ser humano começou a criar cachorro. Mas ninguém entende porque ele começou a criar gato, entendeu? É. Teve uma determinada época que começou a criar gato, mas ninguém entendeu por quê. Gato é um negócio misterioso. E os gatos, mano, servem de porra nenhuma dentro de casa, né? É, mano? Mas aí que tá. Dizem que os gatos, os cachorros servem pra espantar os seres vivos e os gatos pra espantar os espíritos malignos, entendeu? É não, mano. Por isso que os humanos criam gatos e cachorros. Graças a Deus. Não, mano, precisa arranjar. Graças a Deus, eu estaria. O Joel é com o bad mal, mano. Quando o Joel vai. Eu já tô imaginando a próxima vez que eu chegar com a Joel, vai ter uns 10 gatos lá. Não, mano, esse bicho vai construir uma casa lá no polo, se liga. Polo ali não tem espírito, não, viu, mano? Tem perigo, né? É. Polo ali é um canto seguro, mano. Pode anotar ali que o polo é 100%, viu, mano? Oh, tem um monte de gato, mano, abandonado lá no polo aí. E o nego disse que lá... O cara quis é um canto bom, mano. Pra não ser assombrado, mano, é só ir no polo, viu, doido? Meu gato vai morar aqui, mano, agora dentro do meu quarto. Essa foi boa também, essa foi boa também. Acho que tá doido. Agora uma coisa que assusta pra cacete, mano, que eu lembro ali, é quando o cara tá dormindo, o cara madrugada ali e tal, e o cara se acorda, né, com aquele barulho de miado de gato, mano. É, mas tá, tu sabe que esses miados aí é o momento íntimo do gato, né? É doido, da casa, né? Esses bichos ficam... Tudo é, mano. Puta merda, o cara aqui. Tu sabe que tem indivíduos que acham essa parada aí sensual, né? Eu não vou dizer que é o Theo, porque o bicho é meu brother, mano, mas tem cara que... Sensual é pesado, mas dentro... Mas daí do gato é eles fazendo amor em cima da casa, mano. Outra coisa que assusta é que são uma porra, mano, esse negócio de animal, mano. Eu não sei como é que a galera chama nos outros estados, mas aqui no Ceará o pessoal chama de rasga mortalha, mano. Rasga quem, mano? Ah, é. É, mano, não acredito que tu vai dizer coruja de rasga mortalha, não, mano. O pessoal chama de rasga mortalha aqui. Aqui também, eu só conheço como rasga mortalha, que é aquela de vivos. Vocês estão me dizendo que vocês não sabem que nos outros estados isso aí é chamado de coruja. Não, porque... É porque é um específico, ó. Ah, eu sei. Estão numa putaria grande. Ah, mano. Mas é uma espécie de uma coruja, mano. Que não é errado. Não, é uma espécie, mano. É uma coruja, mano. Eu sim, garanto. Mas é, mas é, não. É, tô dizendo que é que nem que fosse gato. Qual gato? Gato siamês, gato vira-lata, entendeu? É uma espécie específica, acho. Ela vem voando, aí ela faz aquele sonzinho. Todo assim no ar. Não é aquela que o cara tem que gritar, viva os noivos, né? Pronto, agora lascou, né? Acho toda a vida, mano, sempre a minha mãe, ela me ensinou a dizer isso aí, né? Quando a rasga mortalha passar, tu grita, viva os noivos e tal. Pra ver se alguém escapa, né? Porque se não disser, aí... Não, hoje em dia eu não falo mais. Eu falo, ó, mano, não vou mentir não, mas eu falo. Eu falo, mas automaticamente na minha mente vem vivos os noivos. Eu falo, mas não faz mal a ninguém e é melhor prevenir do que remediar. O Neto é o que desemboca a chinelo, né? Eu é, mas você é doido. Neto aí é certeza, viu? Desemboca a chinelo no mesmo minuto. Ah, não, mas aquela parada também, se alguém eu tiver sentado assim com as pernas cruzadas, alguém passar por cima das minhas pernas, manda o cara passar de volta. Caralho, meu irmão. Tu sabe que eu sou o maior do grupo nesse esquema aí, né? Eu nunca deixei passar e sem despassar, mano. O Manel, mano, foi dessa parada aí, mano. Tu sabe que até hoje o sonho do Manel é jogar basquete, né? Aqui a galera diz que chinela emborcada, né? Chinela tá emborcada é porque a mãe vai morrer, né? Alguma coisa assim. É pra prevenir, o cara desvira, mano. Não custa nada, o cara dá uma desviradazinha e tal. Até hoje eu desviro. seguindo a linha desse negócio do cara ter um pressentimento, sendo observado, é o cara tá andando na rua, tipo de noite, assim, umas 10 horas, 11 horas. Aí é ladrão, tá, mano. Na rua, mais 10 horas. Aí não tem escapatória, né? O cara sentir que aquela sensação de que o cara tá sendo seguido, mano. Puta merda. É ladrão. Aí, somente se estiver sendo seguido por uma bicicleta, né? Caraca, o cara fica todo... bicicleta. Agora isso é fruto da violência, viu, mano? O cara andando na rua, mais 10 horas da noite, e ver dois caras numa bicicleta, meu irmão. É o fim. Até doido, uma vez eu tava na parada do ônibus, eram umas 10 horas, o cara voltando da faculdade, alguma coisa desse tipo. Chegou um cara de bicicleta, meu cara, puta merda, agora é minha vez. Foi sorteado, né? Sorteado. Teve uma vez que eu tava andando, eu fui dar carona pro Franco, pro cabeça de bicicleta, ele sem camisa e aí sentado aqui no aro do... No aro não, né? No quadro da bicicleta, ele vestibulando, passar os homens aqui, aí derrubar com o leite, dá certo. Ué? A gente leva o barco nele, ó, taria. Eu ri muito desse dia, ó. Os bichos tudo de ladrão, ó. Se passar os homens, o nego leva o barco lejo. Uma coisa ali que me assusta ali muito, ó, mano. Toda vida de noite, de madrugada, quando eu tô tentando dormir, né? É quando o motor da geladeira acende, mano, de uma vez, mano, que dá aquele estalozão. Pá! Aí liga o motor. Porra, mano. Já. Mas o Joel é muito assustado, né, cara? Joel é qualquer coisa. Você, mano. Baixa, o gato, né? Mia, a geladeira. É, mas gato. De madrugada é osso. O gato Mia é foda, viu? Qualquer coisa, né, cara? O gato chegar perto dele e dar aquele miado ali do Bruce Lee. Pá, o cara cai do chão. Latido de cachorro é osso também. Olha aí. Eu fico imaginando como é que tu dorme, né, cara? Que o cachorro até do cast participa, mano. Imagina de madrugada. É, putaria, essa putaria do cast lá do cast. Como é, mano? Essa putaria do cachorro falando a puta que latindo foi engraçado demais, ó. Entendo. Fuleirai, eu ri demais essa fuleirai, ó. Agora é pra assustar mesmo, só o cara chegando em casa e... Tem ninguém, cara. Quem... Não, e quem vem abrir a porta é o Lulu de cueca, mano. Puta que pariu, ó. Essa daí é das pesadas, mano. Por horário não dá não, mano. Essa daí é terrível demais, ó, mano. Eu tenho que me mudar. O que é que vocês acostumam, cara, mano? Essa parada, vocês acostumaram, mano. Essa política dos homens andar nu, mano, dentro de casa. Eu já cheguei na casa do Manel, o Moura tava só de cueca, velho. Isso aí também é putaria, mano. Não podia acontecer, não, mano. Negócio desse, mano. Se aquela pregadinha do... Aquela pegadinha ali do Silvio Santos, do... O da menina no elevador, cara, se fosse comigo, eu acho que eu morria em frente às câmeras, velho. Aí tu ganha uma indenização boa, viu? Eu ganho, porque eu acho que eles assinam um termo de rentabilidade ao entrar no prédio. Como é? Mas os caras não pagam indenização, não. Não, eu acho que é porque ali só é possível. Tipo assim, aí acabou com o esquema do Joel, viu, mano? Não, vamos supor que seja real, entendeu? Se for real, eles têm que ter assinado algum termo de responsabilidade da pessoa que tá entrando no prédio, entendeu? Porque tu não pode fazer isso aleatoriamente, cara. Tu pega um cara que ele tem. Ele é FT problemas cardíacos, cara, tu mata o cara, velho. Não, mas aí tu tá colocando em xeque toda a carreira do Ivo Holanda, mano. Não, mas é mesmo. Na época, essas pegadinhas, a gente sempre questionava isso. Aí, mano, e se o cara tivesse problema cardíaco, mano? É doido, não. Sustentar e matar qualquer uma com problema. É outra pegadinha também que os caras colocam uma menina segurando uma boneca. A menina lá, né? Do doido, né? Do chamado, né? Do chamado. Essa pegadinha é estrangeira, né? Também. É na Coreia, eu acho. Se o Silvio ver essa, mano, fudeu, mano. Como é? Essa daí? Fica... É, mas eu acho que essa pegadinha aí pega mais por lá mesmo. É, porque lá tem a Sadako, macho. Lá a Sadako é uma cultura normal, tá entendendo? Aqui não é. Por isso que aqui não pegaria. Acho que aqui não pega direito, não. Negada raia dá um casco na menina. Essa mulher é do cabelo grande preto, tá entendendo? Porque lá no Japão tem já essa cultura da mulher do cabelo grande preto, que é a... Porra, mas esqueci o nome da lenda. É uma lenda lá. E também foi reforçada há pouco tempo com o filme lá, né? Do chamado, que é a Sadako. Agora esse negócio de corredor também é um negócio que assusta demais, mas... É, mas tu sabe que tu tá queimando teu fio, né? Corredor, mano. Corredor, mano. Essa putaria de casa velha também, mano. Casa... Toda casa velha pra mim é casa mal assombrada, mano. Não tem... só um minuto. Tu já viu a descrição do inferno? Tem uma descrição do inferno? Sobre... Que é sobre como fosse o corredor? Já viu isso? Não. Que é tipo assim, tem uma descrição, não lembro qual é o nome da mulher agora, que é até bem aceita entre alguns religiosos, que ela diz que o inferno é como se fosse tipo assim, um mega corredor que tu anda e não consegue chegar lá, tá entendendo? É como se fosse tipo assim, um caminho que tu não tem fim, e que quando em um dia quando tu chega até o final, se não me engano, tu, é um caldeirão de lava, uma coisa assim, é uma parada meio louca. Caralho, bicho, puta que pariu. É maneiro. Se os maneiro não, quiser... mano, tu é doido, bicho. Não, mas falando que a descrição que ela dá, cara, é muito... É que nem, cara, é que nem tu já leu o Inferno de Dante? Ah. Cara, é que nem aquilo, cara, é muito louco, cara. O Inferno de Dante, cara, só que é a Divina Comédia, é muito massa, mas o dela também é muito maneiro, cara, se tu for ver como é que é isso. O Inferno de Dante é uma leitura meio rebuscada, tu não acha, não? Cara, mas tipo assim, cara, tu não demora muito a ler, não. Porque demora, velho, tu é doido. O livro, tu pode ser difícil quanto for, cara, tu basta ter um dicionário do teu lado. Ah, porque a Divina Comédia, ele tem uma leitura, ele é de uma escrita, assim, mais poética. É muito maneiro, cara, Divina Comédia. Se os leitores quiserem ver, cara, lê a Divina Comédia e lê a descrição dessa mulher do inferno, que eu não lembro agora como é o nome dela. A casa do Isaías, né? O cara é. Casa velha, toda casa velha pra mim é mal assombrada. Não existe casa velha que não seja. É, Guamanel, aí, Manel. Tá nesse bicho, mano. O cara passa por uma casa, mano. A casa tá toda no rebocozão, mano. Tá doido. Casa mal assombrada, velho. Joel, tem medo de cozinha? Tem medo de quarto, banheiro, sala? É, mano, eu tô quase que eu imaginava outra coisa, ó, mano. Agora, mano, no meio dessa frase aí. Ah, de cozinha, né? Esse Jota é doido, ó, mano. Quase dava um susto, mano. Deus sabe. O mouso. Hasta la vista, baby.